quebrada em quebrada. São rap, Vito, Nan, 2010. Vou de quebrada em quebrada, espalhar o meu som, mostrar pra molecada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, te falar do meu dom, mostrar pra rapaziada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, espalhar o meu som, mostrar pra molecada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, te falar do meu dom, mostrar pra rapaziada que o rap é o som. Muita gente fala que meu trampo é gringo e pá. Muita gente fala, mas nem tem o que falar. Isso é tudo em nosso nome, aqui é tudo nacional. De quebrada em quebrada, foi de gíria verbal. O que vai rolar quando isso acabar? Quando o mundo parar, o oxigênio cessar. Produção G3, Vitrina na cena de novo. A batida do meu som é a levada do meu soco. Escuta o meu povo, quebrada tá em perigo. Agir sozinho não termina positivo. Todos por todos, é assim que tem que ser. Muita honra no meu peito, atitude proceder. Vou de quebrada em quebrada, espalhar o meu som, mostrar pra molecada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, te falar do meu dom, mostra pra rapaziada que o rap é o som. Vou de quebrada em quebrada, espalhar o meu som, mostrar pra molecada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, te falar do meu dom, mostra pra rapaziada que o rap é o som. O rap é bom, né não? Pode crer, irmão. Aqui é só a favela, liga nós função. De quebrada em quebrada, espalhando o som, mostrando pra geral que o rap é bom. União Nordeste, saca nosso rap. Nosso som bate pesado, só acabada perto. Sempre é bom lembrar de onde vem a rima. A rima vem do rap, o rap me anima, me contamina, mexe com meu ser, me dá fortaleza pra poder vencer. De quebrada em quebrada, espalhando o som, mostrando pra geral que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, espalhar o meu som, mostrar pra molecada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, te falar do meu dom, mostra pra rapaziada que o rap é o som. Vou de quebrada em quebrada, espalhar o meu som, mostrar pra molecada que o rap é bom. Vou de quebrada em quebrada, te falar do meu dom, mostra pra rapaziada que o rap é o som. Dos becos do Nordeste pro topo do mundo.